Salve! Salve, primo! Aí, ladrão, tem visita. Hoje em dia me encontro em uma cela, num pequeno quadrado, no frio gela. Saudade da família, dos verdadeiros, aqui o sol não brilha. Tudo é feio, o ar que eu respiro é foda, não cheira bem. A visita que eu espero nem sempre vem. Várias vezes refleti o porquê de estar aqui e dos seus conselhos que eu não ouvi. Não escutou os conselhos que eu te dei pra não ir pra cena, foi mais de uma vez. Os caras só colava por causa do dinheiro. E agora preso, aí cadê os seus parceiras? Vagabunda que colavam no capuz pra cheirar. Hoje em dia nem ligam, nem o bi balançar. Isso é amigo, sorrisos, só por cifrão não dá pra ver quem é quem. Só no aperto de mão. Gente, difícil de entender o valor das palavras. Teve que acontecer pra mim crer no que falava. Desculpa aí, parceiro, por não dar valor. Eu sofro aqui dentro e a saudade causa dor. Sinto falta da minha mãe, da minha mina. Não aprende aí fora, cadê ensina? Futuro incerto, viver atrás das grades. Vai demorar, mas ainda sonho com a liberdade. O tempo não passa, saudade maltrata. Lembranças machuque, depressão quase mata. Mesmo no calor, o frio gela. Não queria mais me encontro em uma cela. O tempo não passa, saudade maltrata. Lembranças machuque, depressão quase mata. Mesmo no calor, o frio gela. Não queria mais me encontro em uma cela. Sinceramente, um fato consequente, surpresas da vida, é foda, a gente sente. As lembranças ficou como um flash em minha mente, infelizmente. E a quebrada, irmão, não é mais a mesma. Deixou nossa coroa e a família na tristeza. Às vezes fico aqui imaginando você com seu pivete na rua brincando. Também sinto saudades desses momentos, mas conselho é como pipa arrebentou se foi no vento. E o abraço apertado da mãe não sinto mais, porque essa cola de jumbo é pesada que ela traz. Lágrimas escorrem quando ela vai embora. Ela não demonstra, mas sei que também chora. Ver seu filho, seu menino, dia a dia sofrer. Na situação que eu tô, muitos queriam morrer. O tempo não passa, saudade maltrata. Lembranças machuque, depressão quase mata. Mesmo no calor, o frio gela. Não queria mais me encontro em uma cela. O tempo não passa, saudade maltrata. Lembranças machuque, depressão quase mata. Mesmo no calor, o frio gela. Não queria mais me encontro em uma cela. Invalidou as ideias que eu te dava pra pegar o caderno, deixar a quadrada. Te avisei que um dia ia cair. Não é corona, irmão, a vida é assim. Falou pra mim que seria a última vez. Agora olha pra si mesmo, o que que você fez? Trocou tiro com a polícia, atingido pelas costas. E além de estar preso, tá na cadeira de roda. O tempo não passa, saudade maltrata. Lembranças machuque, depressão quase mata. Mesmo no calor, o frio gela. Não queria mais me encontro em uma cela. O tempo não passa, saudade maltrata. Lembranças machuque, depressão quase mata. Mesmo no calor, o frio gela. Não queria mais me encontro em uma cela.